Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa das Palavras de Esperança aqui na Rádio Boa Nova. Vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, a dia 14 de agosto, é o 20º domingo do Tempo Comum. E nesta emissão contamos com a participação do Sr. Padre António Loureiro. Sr. Padre, bom dia, seja bem-vindo à Boa Nova. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes, estamos no meio do mês de agosto. E temos então este domingo que nos visita com a sua Palavra de Deus e também, logo no dia a seguir, a festa ou a solenidade Nossa Senhora da Assunção ao Céu, uma festa religiosa muito importante. Recordo quando houve aqui há uns tempos a suspensão de alguns feriados religiosos, a Conferência Episcopal Portuguesa quis que esta festa se mantivesse como feriado, justamente para marcar a importância de Nossa Senhora na sua Assunção ao Céu. Quer dizer, marca a plenitude de vida que termina com a presença do corpo e da alma no céu. O que aconteceu com Maria é a esperança que todos nós temos, é que um dia possa também acontecer connosco no final dos tempos, estarmos na presença de Deus em corpo e alma. Portanto, esta é uma festa muito importante na Igreja, tradição muito antiga e que sempre se defendeu como a experiência da certeza da nossa fé. Uhum. O que aconteceu com Maria, como um privilégio muito particular, aliás, Nossa Senhora é cheia de privilégios particulares, ainda que seja uma mulher como nós, mas está a dizer-nos aquilo que há de acontecer um dia como nós, porque ela é a primeira filha da humanidade. Jesus também é, mas é filho de Deus e filho do homem. Maria é filho do homem, portanto é como nós, e que marca justamente a esperança que eu tenho de um dia também poder estar na plenitude dos céus, na plenitude do Reino de Deus, na presença de Deus, da Santíssima Trindade, de Nossa Senhora e todos os santos, como Nossa Senhora está agora em corpo e alma. Na fé cristã, isto corresponderá à ressurreição final. Exatamente, portanto é um exemplo que devemos ter sempre presente, não é? E por isso assinalar também nesse dia, a 15 de agosto, e participar nestas celebrações, e por isso também este é um dia muito importante na Igreja, não é? Na Exatamente. Vida da Igreja. E não só em Portugal, como em todo lado, não é? Maria é modelo e realização daquilo que nós esperamos. Portanto, a Assunção de Nossa Senhora do Céu é a certeza do que já aconteceu em Maria e é a promessa do que nos vai acontecer em nós. Aqui no nosso concelho temos, de um modo muito especial, aqui em São Paio de Gramaço, as festas de Nossa Senhora dos Milagres, que não tem esta invocação, mas que é justamente esta mesma festividade que esperemos celebrar com pompa e circunstância. Muito bem, portanto, nesta segunda-feira também, esta festa importante para a comunidade de São Paio de Gramaço, aqui às portas da cidade de Oliveira do Hospital. Sr. Padre, já vamos também olhar para o que a liturgia tem para nos transmitir no próximo domingo, dia 14. Sr. Padre, esta semana também aqui com alguns sobressaltos, nomeadamente os incêndios que voltaram aqui a causar alguma aflição entre agentes de Oliveira do Hospital, foi quase que como um recordar ainda numa escala menor daquilo que aconteceu há quase 5 anos. Exatamente, tivemos de novo imagens de dor e de contrariedade. Felizmente não caminhou para o nosso concelho, mas avançou para outros lados, portanto os focos continuam. Sim, começou no concelho, depois alastrou para exatamente o concelho vizinho de Sai. Mas muito lamentável o que aconteceu, porque acontecem estes incêndios, e também constatar que, infelizmente, talvez não se tenha feito o que se devia ter feito para evitar que estes incêndios possam acontecer, ou que, se acontecem, sejam rapidamente combatidos. Penso que esse é um problema que continua a existir no nosso país. Fala-se muito, mas depois, na prática, ainda agora as notícias estão no incêndio da Serra da Estrela. Caminhos inacessíveis, tudo é inacessível, mas ao menos deviam-se ter organizado espaços de acessibilidade que se funcionassem como corta-fogos. Olha, eu não sei, eu não sou especialista na matéria. Claro. O que eu sinto é que nós vamos pelas estradas e vê-se que muito pouco foi feito para prevenir os incêndios. É uma responsabilidade das pessoas individuais, mas diria também uma responsabilidade do Estado, que tem que velar pelo cuidado e pelo bem de todos nós, e não só pagar a luta contra o incêndio. às vezes investindo, se calhar, antecipadamente, podia-se poupar muito deste desgaste e desta aflição que vem pelos incêndios. De todas maneiras, não é uma questão só portuguesa. Vemos também na Europa, continuam a haver graves incêndios, inclusive na França e noutros países. Portanto, é uma dificuldade e é muito difícil. Mas também associado a temperaturas extremas e às secas, não é? Exatamente, é muito difícil. Tem vindo a verificar. É, e então, se vemos para a seca, vemos que efetivamente há um problema gravíssimo. Em Europa, até em Inglaterra já há secas terríveis, em Portugal muito difícil. Nós, felizmente, aqui no Rio Mondego ainda temos um pouquinho de água, mas também no país a seca extrema já leva a que a necessidade de repensar o consumo de água e o esforço também já proposto pelo nosso Conselho de que se poupe água para que, pronto, este bem escasso, pensávamos que era abundante, sentimos-lo agora como bem é fundamental, mas um bem escasso que é preciso também cuidar e chamada à responsabilidade para que todos tenhamos um cuidado justamente no consumo da água, para que a água possa ser, não falte. É verdade, ainda vamos abrindo a torneira e a água corre, mas exatamente. Sabemos que há já algumas localidades do nosso país em que tal já não acontece já, e necessitam mesmo do apoio do transporte de água pelos bombeiros. Portanto, todos devemos ser responsáveis na utilização da água, portanto esta é mesmo uma necessidade e uma cautela que todos devemos ter. Esperamos então que esta situação também dos incêndios se acalme para que possamos também nós ter alguma a tranquilidade no nosso dia-a-dia. Sr. Padre, também falamos da Peregrinação Europeia dos Jovens a Santiago, que aconteceu no domingo passado. Exatamente, houve uma Peregrinação Europeia de Jovens a Santiago, contou com 12 mil jovens e que foi presidida pelo Sr. Dom Cardeal António Marto, por delegação do Papa Francisco. O Sr. Cardeal teve a oportunidade de fazer até uma bela homilia para todos os nossos jovens. Ele já tem por hábito tocar bem, não é? No coração dos mais novos. Desafiou os jovens. Como se fala. Exatamente, desafiou os jovens a optarem pelo Evangelho, a sentir o Evangelho, não é? Dizia ele, é muito triste ver um cristão, sobretudo ser jovem, sem alegria. Eu penso que este fenómeno da alegria é muito importante. Ainda hoje lia uma história de um jovem, não português, mas noutro país, que optou pelo sacerdócio. Acabou o curso, queria ser dentista, depois fez uma peregrinação na América Latina durante uns dias e depois sentiu o chamamento do Senhor e a experiência do Senhor. E a experiência dele era, não sabia que se podia ser tão feliz. Toque de Deus. E então isso levou a abandonar o curso, até deixar a namorada que tinha na altura e optou pela consagração, pelo caminho do sacerdócio. Que é uma nota muito interessante e muito bela. Portanto, o sacerdócio descobre-se, uma verdadeira vocação sacerdotal, descobre-se na experiência da alegria provocada por Deus, não pelas coisas, não pelas pessoas, mas nesse encontro interior com Deus, que a pessoa se sente saciada, se sente feliz, diz, mas como é que vem tanta alegria e tanta felicidade? E então entrou no caminho de discernimento e hoje é sacerdote. E por isso é bonito também esta experiência, desta frase de Dom António Marto, não é? Um jovem sem alegria, se é cristão, não tem muito sentido. Porque a alegria é o sinal da presença de Deus. E às vezes nós, e o Papa Francisco tem-me falado nisto, não é? Um cristão sem alegria é um contrassentido. Há qualquer coisa que está a falhar. Porque o nosso Deus é o Deus da alegria, é o Deus do amor. E a alegria vem por experimentar a presença amorosa de Deus no nosso interior. É a experiência de amor com Deus que provoca a alegria. Não é a experiência de relação com uma norma, com um princípio, com uma vontade pessoal, com uma vontade de ser mais que os outros, com uma representatividade social. Em tempos talvez tenha sido isso a causa da vocação para alguns sacerdotes. Hoje não. Hoje ou é a experiência alegre de Deus que dá alegria porque dá amor ao coração que leva a pôr a hipótese da vocação e da consagração, ou então é muito difícil, e aliás vivemos hoje num tempo de crise de vocações, justamente porque às vezes temos dificuldade em predispor-nos a esta experiência espiritual. Por isso é necessário também tempo de retiro, de silêncio, de peregrinação, para poder abrir o coração a essa experiência de Deus, que é não sem causa próxima, não é causada por coisa nenhuma, a não ser por experimentar que o amor de Deus invade o coração e a pessoa de repente experimenta, faz essa experiência sente-se invadida por essa alegria, não é? E de onde vem? Pois então vem desse encontro com Cristo, que chama. Vemos muita gente triste por aí, Sr. Padre, não é, é verdade? É, isso chama crise. Jovens e menos jovens também. Isso significa crise, crise de fé, crise de experiência, crise... Porque a vida deve ser tocada por alguém. Mas é preciso dizer que alegria sem amor é impossível. Andamos todos à procura do amor, e o amor nem sempre é fácil. E a alegria verdadeira vem quando há amor. Claro. Agora, quando uma pessoa é capaz de encontrar amor na sua relação com Deus, essa é a causa da verdadeira alegria. Jesus diz no Evangelho de São João: digo-vos isto para que tenhais a minha alegria e a vossa alegria seja completa. A alegria completa só é possível em Deus. E quando alguém saboreia esta alegria completa, então é capaz de dispor-se para oferecer a vida ao Senhor. Senão é sempre um peso, é sempre uma obrigação, é sempre algo difícil, não é? É sempre um serviço, mas não é essa experiência jubilosa de um coração feliz porque foi tocado pelo amor de Deus. E o que Deus dá é isso. Em quase todos os programas falamos sobre isso, Sr. Padre, essa predisposição, essa necessidade de se abrir o coração a Deus, não é? E nunca é demais repeti-lo, porque essa é a chave, não é? Essa é a chave, mas também vemos que não é fácil. Claro. Mesmo o padre, mesmo a pessoa que se consegue o seu a Deus, às vezes não tem essa alegria. Pois. Mas porquê que não tem essa alegria? Porque lhe faltou essa relação pessoal remuneradora com o Senhor. É verdade que o Senhor às vezes também se esconde. Não está sempre manifestando-se com quem está a chupar um rebuçado, satisfeito. Temos que o procurar também. Tem que se retira para também justamente pôr-nos à prova e para ajudar-nos a compreender que a vida de entrega ao Senhor deve ser gratuita e não deve ser como a criança que pede um rebuçado, que depois o tem, depois pede outra vez também tem, pois a mãe diz, já não estou mais, pois a mãe está... E então a criança chora e revolta-se. Às vezes a relação com Deus é assim. E quando isso acontece, nesse desgosto de não ter esse saborzinho, muitos abandonam. Porque realmente não procuravam o Senhor, mas sim os dons que o Senhor dá. Portanto, eu diria que esta alegria é também uma experiência de amor, mas o amor também necessita dessa gratuidade. Ser trabalhado. Desse oferecimento, desse ir à procura, desse dispor a pôr em prática o que o Senhor diz. Porque se a gente não põe em prática o que o Senhor diz, a alegria também não vem, porque nós estamos numa relação imprópria e Deus então também se retira, não é? E muitas vezes este modo de Deus se retirar é para chamarmos à conversão, para dizer, olha, qualquer coisa é que não está a funcionar bem, vê lá, faz caminho, volta, como diz também a Sagrada Escritura, volta ao primeiro amor, o amor do início, esse tempo em que descobriste Deus como algo tão excepcional, volta ao amor, esforça-se, mas tem contra ti que perdeste o teu amor primeiro. Converte e arrepende. É um chamamento que aparece em Apocalipse, que eu gosto muito de vez em quando voltar aí, porque é esse voltar ao amor primeiro, o amor da sedução, o amor do enamoramento que as pessoas podem ter, mas também podemos ter com Deus. Com Deus. E todas as pessoas podem ter com Deus, se procuram a Deus de coração sincero. Devem ter, não é, Sr. Padre? Devem ter. Vamos então olhar para a liturgia deste domingo, 20º domingo do tempo comum. Então, neste dia 14 de agosto, Sr. Padre, temos a primeira leitura do profeta Jeremias. Jeremias, que é condenado por transmitir a palavra de Deus. Exatamente. Normalmente a primeira leitura tem a ver com o Evangelho. O Evangelho vai-nos falar de uma realidade difícil que às vezes experimentamos na relação com Deus e na perseguição que pode haver quando alguém quer ser fiel a Deus. Então esta primeira leitura, que é um episódio de Jeremias, apresentado como histórico antes da invasão de Jerusalém, em que ele começou a dizer que Jerusalém ia ser destruída porque o povo estava a ser infiel, não cumpriam os mandamentos, então era um perigo iminente. E as pessoas revoltaram-se. Então está a falar, a profetizar contra o santuário e o templo e a cidade santa. E condenaram-no, puseram-no num poço, no lodo. E depois houve um criado do rei, puseram Jeremias, que é o profeta, no poço. Ele vai morrer. Mandou resgatar, porque senão... E então o rei mandou resgatar o profeta Jeremias. Mas não escutaram o que ele disse. E depois o que ele disse foi a acontecer. E depois veio o exílio na Babilónia. Portanto, o profeta é aquele que fala a palavra de Deus, fala em nome de Deus, mas quando o que ele diz não é agradável para quem escuta, em vez de haver um processo de conversão, há um processo de revolta e de acusação. Aconteceu assim com Jeremias. Diferente com o profeta, com um livro também curioso, o profeta Jonas. em que ele foi pregar a Nínive a conversão, e o rei fez penitência e arrependeu-se, e Deus perdoou a cidade. É um livro que não digo que seja histórico, mas é um livro didático, que ensina. E então essa é a experiência que nós também somos chamados a viver. E às vezes são aqueles que estão longe que se convertem e que acreditam na palavra do Senhor. Aqueles que estão perto e tal, querem ser como sempre foi até agora, e revoltam-se contra a palavra de Deus e contra o profeta que proclama essa palavra de Deus, para manter o status quo, quer dizer, o modo de viver tradicional, em que eu não me quero converter do meu pecado, mantenho-me igual e acho que tenho direito, acho que até sou bom. E olha, Jeremias foi para o poço e não morreu, porque um criado do rei foi dizer ao rei, e o rei depois também gostava de o ouvir e tinha muito respeito, mandou resgatar, e pronto, e foi assim. Portanto, isto tem a ver efetivamente com a dificuldade que temos em acolher Cristo no nosso coração e a força do Evangelho de Cristo, porque às vezes é uma palavra agradável, outras vezes é uma palavra exigente. Muito bem. Senhor Padre, vamos olhar, já vamos ainda ao Evangelho, mas olhamos para já para a segunda leitura, é-nos apresentada a carta aos Hebreus, e retiramos esta expressão, vós ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado. Exatamente, é a última frase desta leitura, que é muito interessante, porque no fundo, o autor da carta aos Hebreus e exorta o povo a permanecer fiel na fé. E depois fala das testemunhas do passado, de Abraão e dos patriarcas e de muitos dos profetas, que mesmo na contrariedade foram fiéis à fé. E então ele convida-nos a isto: fixando os olhos em Jesus, guia a nossa fé e autor da perfeição. Essa é a nossa referência, Cristo. E diz: e ele renunciou à alegria que tinha ao seu alcance e suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia, portanto a humilhação da cruz, e está sentado à direita do Pai. E então diz, não é? Não vos deixeis abater no desânimo, resisti também ao mal, não vos deixeis vencer pelo pecado. E então conclui com essa frase que liamos no princípio: ainda não resististe até ao sangue na luta contra o pecado. Quer dizer, a gente resiste ao pecado, mas quando dói, abandona a causa. E o testemunho de fé é resistir e perseverar até ao fim, sendo fiel mesmo na dor. E se tiveres que suportar a cruz, faz como Cristo, que a suportou de bom grado, porque sabia que defendia a verdade de Deus e a verdade do homem, sabia que defendia o bem. E para defender o bem, às vezes temos que suportar a cruz, e a nossa dificuldade é essa: quando vem a cruz, abandonamos a causa, viramos as costas. E então este autor da carta aos Hebreus, que é uma espécie de homilia longa, diz isso: vós ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Portanto, sinto forte, e se doer um pouquinho, não te preocupes. São Pedro também dizia isso: é melhor sofrer pelo bem do que pelo mal. Se eu, para defender a justiça, defender a palavra de Deus, tenho que sofrer, bendito sofrimento. Não, muitos sofrem pelo mal, sofrer pelo mal não vale a pena. Agora, a sofrer pelo bem na luta contra o pecado, essa é uma exortação que hoje é feita a mim, a todas as pessoas, a cada um dos nossos ouvintes. Não temas se o lutar contra o pecado te leva a sofrimento. É melhor sofrer porque luto contra o pecado do que abandonar-me, ser vítima do pecado, que mais tarde vai me dar sofrimentos maiores ainda. Claro. É isso que o Senhor está a dizer. Fica então esta mensagem importante que retiramos da segunda leitura da liturgia deste domingo, para agora nos centrarmos, Senhor Padre, no Evangelho de São Lucas, em que nos centramos numa frase estranha do Senhor: não vim trazer a paz, mas vim trazer a divisão. É verdade, é uma coisa muito estranha. Muito Jesus, estranha, não é? Muito estranho, Jesus veio trazer a paz. Nós estamos a ouvir Jesus dizer algo assim. É, antes tinha dito: eu vim trazer um fogo à terra e quero eu que senão que ele se acenda. Vim trazer um fogo à terra, não é este fogo aqui que nos consome aqui na Serra da Estrela agora. É o fogo do amor de Deus, é a força do amor que vence o pecado e vence o mal. Ele dizia: tenho de receber um batismo e estou ansioso até que ele se realize. Estava a falar justamente desta realidade da cruz, que é o receber a vida nova do Pai, que é pôr tudo em causa, mas renascer, pelo amor de Deus. E então Jesus diz isto: pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não, eu vos digo que vim trazer a divisão. Mas o que é que o senhor está a dizer? Não podemos tomar esta frase assim a secas, literal, fora do contexto. Não é? Fora do contexto. Claro. Então o que é que vai dizer? Olha, diz assim: a partir de agora estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora. No fundo está a dizer: olha, quando tu em tua casa quiseres optar pela fé, os outros vão estar contra ti. Se tu em tua casa disseres: olha, a partir de agora vou ser praticante, vão-se todos rir de ti, todos contra ti. E depois fica a família dividida, porque não é uma confusão. Porquê? Porque é difícil aceitar o bem de onde reina o mal. Por outras palavras, se tu dizes na tua casa: olha, eu vou ser honesto e vou ser justo. Se em tua casa querem o lucro e querem o domínio e querem a vantagem, está instalada a divisão. Está instalada a divisão. Portanto, o senhor está a dizer: eu vim trazer essa divisão, que é a divisão que separa o bem do mal. E quem me quiser seguir sentirá esta luta do mal até dentro da própria família. Aliás, eu vou testemunhar isso. Pessoas que se convertem e ficam proscritas pela família. Porque sim, não aceitam. Postas de parto, não é, seu padre? Exatamente. Por vezes. Não aceitam. Isso, se calhar, até tem levado a algumas crises de vocações, não é? Pessoas que até gostariam de vocações e opções de vida, mas depois não têm o apoio da família. Exatamente. Não é? Quando a pessoa depois diz: ah, então agora o que é que vou? Fico sozinho ou deixo a minha família? Porque há famílias que têm muito gosto, não é? Até de ter. Famílias têm gosto, mas eu lembro-me quando eu fui para padre. Os meus pais também ficaram um bocado chocados, mas depois apoiaram, não é? Claro. Sempre apoiaram. Mas também ficou um bocadinho difícil. Pois. Ao início. Mas eu lembro-me de uma moça que foi para, que é hoje missionária no Japão, que era de Lisboa, que o pai disse: se tu vais para missionária, eu saio de casa. E saiu. E não é que ela foi para missionária e o pai saiu de casa e foi viver num hotel. Pois. Durante meses. Depois, no final, já as coisas recuperaram. Mas, no fundo, é esta coisa. Mas ela conseguiu levar a sua luta. Ela disse: por diante, senhor, não é? Se isto tu que me chamas, eu vou até para a frente. Até o sangue. E confio, em ti. E aquilo foi difícil. Depois já voltaram outra vez à harmonia. E se quer esta filha, a que vai ajudar os pais quando eles precisam. Pois. A que está ao lado deles quando for preciso. Se calhar os outros não querem nem saber. Porquê? Porque a pessoa que faz isto não está a falhar o amor à família. Não falha o amor à família. Sofre essa divisão, mas sabe que o Senhor é mais poderoso, que a palavra de Deus é mais forte, defende essa palavra de Deus no seu coração, aceita esta divisão, que acaba por ser muitas vezes uma divisão que depois até se transforma em paz e em apoio, mas há um momento ali de tensão e de sofrimento. Portanto, o ser fiel à palavra, às vezes, está... Aliás, foi a experiência da Nossa Senhora. Exatamente. Quando Nossa Senhora aparece grávida e José diz: ui, o que é que aconteceu aqui? Diz o Evangelho: decidiu repudiá-la em segredo. Porquê? Repudiá-la, quer dizer, sentiu essa divisão. Então Maria agora está aqui tocada por Deus. Difícil de aceitar. Difícil não é? De aceitar. Depois aceitou. Portanto, é este momento difícil em que a pessoa é chamada a optar por Deus. Se não optar por Deus, fica tudo na mesma, continua a vida normal e a palavra de Deus não é proclamada, a fé não é defendida nem é anunciada e vemos todos assim naquilo que Jesus também chamava no Evangelho como paz de cemitério. Parece que está tudo bem, mas é uma paz de mortos. Pois. De defuntos. Defuntos na vida espiritual. Deus não está a tocar os seus corações. Portanto, isso aqui, é o pior, não é? Exatamente, isso é o pior. E às vezes o seguir a Cristo implica também esta capacidade, este rasgo interior de aceitar a contrariedade. Ah, eu tenho fé se os outros me apoiarem e estiverem de acordo comigo. Ah, pois a tua fé nunca vai existir. A tua fé está à dura dos dias. Pois. Porque logo os outros vão estar contra ti. Agora, se tu disseres: não, eu tenho fé, acontece-me assim, eu vou defender a fé. Vou resistir até ao sangue se for preciso. Ah, então sim. Então podes ir para a frente e não temas que o Senhor estará contigo e estará com os outros que agora discordam de ti. Porque o Deus da paz é o Deus do amor, verdadeiramente. Aliás, Jesus disse: a paz esteja convosco, a minha paz vos dou. O Senhor quer dar a paz. Agora, eu às vezes tenho que sentir esta ruptura ou este rasgão com aqueles que não entendem a palavra de Deus. Isso acontece com as vocações sacerdotais ou missões, mas acontece com um cristão, acontece com um jovem que decide ir à missa ou decide ir à catequese quando o pai diz: ah, não vais lá à catequese, o que é que estás a fazer na catequese? Ah, mãe, mas eu quero ir, eu vou porque eu quero ir. Ah, então parabéns, é isso mesmo. E quando os pais se dão conta, também vão. Eu já tive várias pessoas que me disseram isso: eu venho porque o meu filho quer vir, porque por mim não querem saber. E depois, pouco a pouco, a própria mãe, o próprio pai, até se aproximam de Deus. Por isso é que é tão importante a catequese. Exatamente, para os pequenos e para tocarem depois também os familiares. E temos agora esta novidade que rompe com a tradição da Igreja, que é, no batismo, os pais comprometem-se a transmitir a fé cristã às crianças e batizam-nas. Mas agora, e portanto a responsabilidade dos pais dar a fé. Agora acontece ao contrário, às vezes são as próprias crianças que querem a fé e que levam os pais à fé. É verdade. Então também diria que pastoralmente é um momento muito importante a catequese. Convidar que as pessoas venham à catequese. E já que estamos a falar nisso, estamos agora nas férias, mas depois das férias inscrevei os vossos filhos na catequese. Ainda no outro dia, um episódio muito curioso, tive um batizado aqui na paróquia da Oliveira do Hospital e depois eu chamei as crianças, venham também ver a pia batismal. Os pais e os padrinhos e as crianças lá estavam. E virá uma miudita, assim, já é um bocadinho crescidita, mas ainda criança. Digo, então lá, tu andas na catequese? Não, eu não ando na catequese. Então andas na catequese? Até quantos anos eu tenho? 12 anos. Então, porque depois não pude vir e tal. Então, olha, tens que ir para a catequese. E até li assim, um pau com a mão, vamos para a catequese. No fim da missa, fui, depois vi que a criança estava a falar com os pais e fui falar com a criança, com os pais da criança, diz, então, vai, diz, não somos desta paróquia, somos outra paróquia. E diz a criança, mãe, mas nessa paróquia também há catequese. Pronto. E eu digo, olha, convido. Está a ver? Os pais nem se importam muito, mas a criança então, até entendeu o convite e disse, vamos lá. E é isso que temos que fazer. Aproveitar que os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, também chamem os pais para a catequese. E que os pais entendam que a catequese é um dom, a fé é um dom da excelência. Diz São João, a vitória sobre este mundo está na nossa fé. A fé vence o mal deste mundo. Agora, se eu vou atrás do mal do mundo, que é, fico vingado pelo dinheiro, pelas paixões, pelos interesses, por isto e por aquilo, no final sou uma pessoa vencida e perco este rasgo de liberdade interior que me dá a presença de Deus e penso que é tão importante para todos, para as nossas crianças, para os pais, para os padres, para os catequistas, para os leigos, para todos, para os anciãos, para os mais... Para todos, Deus é eternamente jovem, como dizia também no início Dom Marto, um cristão, um jovem triste, não é? Sem alegria, ainda não entendeu a Cristo, não é? Então vamos descobrir esse Cristo que é fonte de vida, fonte de paz, fonte de amor, mas que junto traz também a contrariedade, a divisão e o sacrifício para vencer o mal, o pecado com a força do bem. Isso tem um custo que se sente, mas tem uma alegria imensa que ninguém pode retirar. Vamos todos, seu padre, sorrir e rir com Cristo, não é assim que devemos estar na vida, todos muito mais felizes com Jesus e Deus no nosso coração. Seu padre, estamos a terminar o nosso programa, também dar conta de que, como é hábito, vamos fazer uma pausa, não é? Depois para retomarmos mais adiante, o que tudo indica a partir de setembro, mas temos uma sugestão para deixar, quem nos escuta, uma sugestão musical. Exatamente, então já que falou nisto, boas férias a quem as puder gozar, não é? Também de ter alguns dias de férias, nós aqui ainda que não sejam assim muito continuadas, mas pronto, sempre vamos ter uns dias de férias, também é importante, claro, para repousar, para estar tranquilos, para ganhar ânimo para o novo ano. E às vezes dizem que férias implica parar durante vários dias seguidos, 3 dias de férias, depois ainda não chega a acabar tudo, tem que estar 4 ou 5 dias e depois então começa a mente a aliviar-se e a reequilibrar-se, a ganhar novas energias físicas e sobretudo espirituais e anímicas. Então quem pode gozar férias, que aproveite bem, porque penso que é muito importante, penso que vamos ter um ano pastoralmente também muito rico, intenso. Temos também a Jornada Mundial da Juventude em preparação, temos a expectativa que este ano não estejamos sujeitos ao Covid, ainda vamos ver o que é que nos vai dar de trazer o mês de outubro, mas que possa ser um ano em que as atividades se possam desenvolver normalmente e temos muito para recuperar e para pôr-nos em ação e para ativar-nos, para voltar à frequência da fé na Igreja e para irmos à procura dessa alegria, essa tal alegria que falávamos, que o Senhor dá. Ninguém pode dar a alegria que o Senhor dá. É uma alegria diferente que se instala e que permanece e que perdura e que está hoje e logo também, amanhã também pode estar e que depende apenas dessa abertura do coração à presença de Deus. Mas pronto, então estávamos na sugestão musical. Exatamente. Temos a festa de Nossa Senhora no dia 15, que será na segunda-feira, portanto deixávamos um canto com a Nossa Senhora, com uma melodia muito bonita. São 4 vozes que cantam a Nossa Senhora, vão cantar Ave Maria em hebraico, que era a língua de Nossa Senhora, e esta é uma pequena comunidade que nasceu justamente para louvar a Deus, para, através do canto litúrgico, através do cântico tradicional, através do cântico harmonioso, cantar para Deus e cativar as pessoas para Deus. Porque a Deus também chega pela harmonia e pela beleza. E vamos ver que são vozes bonitas a cantar bonito, a rezar uma Ave Maria em hebraico. E que nós todos vamos escutar com certeza com muita satisfação. Vamos então ouvir, ficar com esta proposta musical que nos é apresentada pelo seu padre António Loureiro. Shalom lach Miriam me'ata chesed Adonai imach Beruchat banashim uvaruch Peribit nech Yeshua Miriam ha-kedusha em ha-Elohim Itpaleli ba'adenu achotim Ata uvishat motenu Ficamos então com esta proposta belíssima, Sr. Padre, muito obrigada. Estamos então a terminar o nosso programa. Boas férias, aproveita bem para descansar dentro do que lhe é possível. Depois retomaremos o nosso programa. Muito bem, então uma saudação a todos os nossos ouvintes. Em setembro voltamos a reencontrar-nos. Ficamos então por aqui neste programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.